lá, pistão no zero, vento 180 graus, 069, Oxanã. 6254. Mike Eco Vitor. Autorizado, decolagem pista 10, vento 180 graus, 079. Brasil 4082, chega de Alfa, Juliette, Porta 1. Alfa Juliette, boa, no 4082. Xané 6254, decolar 237, controle 129.45. Retornar 45, passar. Externo, baixou e travou, passaria 2230. Gente, passaria 2230, forma tráfego, helicóptero, setor sul do aeródromo, não interfere com seu pouso, ele pouso pistão 90, vento 160, grau 079. Eu lhe pouso, 2230. Mike Eco Vitor, fora do solo aos 37, vai manter o setor sul, vai dar para o cruzamento do campo. Ok, vai manter o setor sul então e aguardando o cruzamento, o Mike Eco Vitor. Tatugol 1167, em 161 a bordo, 3 horas e 50 minutos, alterna o galeão. Até através da meia dúzia, após a guarda embreada azul girar para o portão 1, quando então chega para o ponto de espera, lá vinha, lá 1895, a torre e ajuste padrão. Ok, com ajuste padrão, quando está no pátio, aguardando através da meia dúzia, o colega da azul, após prossegue via Índia e chama a torre 1895, o nome é 7. Na ação 482, o táxi é Mike Eco Vitor, da presente autorizado o cruzamento do campo, evitando sobrevoo da base aérea. Ok, autorizado então o Vitor, vai evitar o sobrevoo da base aérea. Está estimando limite a terminal 16115 e Aracaju 16647. Gente. Passaria 2223, seu solo aos 401, 219, boa tarde. 19. Sou passaria 2230, livrou. Passaria 2230, chega via aquilo para o pátio 3, boa. Aquilo, pátio 3, obrigado. O 1167, próximo ao ponto de estrada no zero, por favor. O 1167, a linha mantém pistão zero. Ali mantendo zero, voo 167. 1167, palmo tráfego, helicóptero, mantendo a 1000 pés, setor nordeste do aeródromo, não interfere com sua decolagem, tem livre decolagem em pista 10, vento 160 graus, 059. Tendo tráfego autorizado, decolagem 10, gol 1167. Papai Romeu, Mike, Eco, Vitor, controle 129.45. 129.45, Mike, Eco, Vitor, grato. Salvador, boa tarde, está 3804, uma milha para externo, baixado e checado. Entendi, TAM 3804, continue a aproximação, guarde pista livre. Na aproximação, TAM 3804. TAM 3804, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 6-2-9. Livre pouso, 1-0, TAM 3804. Gol 1167, decolado aos 44, controle 129.45. 945, gol 1167, boa tarde. TAM 3804, no solo aos 4,6, livrar à direita 121, decimal 9, voa. Direita 219, TAM 3804. Azul 4076, tá na escuta da torre. Torre, boa, azul 4076, final da 1-0, embaixo do lado. Azul 4076, tem livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 099. Livre pouso 1-0, 4076. 7 para o 3, tá 3804. 4076 no solo, 49, ao livrar direito, 121, decimal 9, bom dia. Direito, 219, bom dia. Azul 4076, livrou? 076, boa, chega via Alfa e Juliette, porta 8. Alfa e Siga via Alfa Juliette, porta 8. Solo voo no 867, sentido a Mike, na posição 5, autorização Brasília. Voo no 867 para Brasília. Só um minuto para copiar, prepara a bola. Agora, obrigado. Papá, triplo Romeu Golf, intenções de pouso, pista 1-0? 1-7, vai ser pela planilha. Se é autorizado, já pode dar pouso. O triplo Romeu Golf, reponte para cancelamento do plano de voo em FFR. Sou eu, Romeu Negócio, assistendo, tô bem de falamento. Papa Triplo Romeo Golf, plano cancelado aos 5-4, base pela direita, reporte final no 7. Bota ali um sinal no 7, meu Golf. Tá no pouso ali, tá com a parte? É, a parte deve estar, parte 5. Tente o Triplo Romeo Golf, aí está. Romeu Golf, tráfego avistado, tem livre pouso pista na 7, ou 170 graus, 099. Livre pouso no 7, meu Golf. No sol às 5h30, à direita ao estacionar a frequência livre. Boa tarde. Salvador. Boa tarde, tá 3290, cara. Tô 3290, cheque 3. Livre pouso, pista 90, vento no 5, 0 graus, 0 graus. Tá secando o trem, livre pouso, Salvador, tá 3290. Tá, Jesus, só um minutinho pra copiar, para daí, ó. Para daí, tá ok. Salvador, bom dia. Gripe 5447. Lente da informação Mike. Bom dia, Tripe. Só um minutinho para o Copé. Prepara a Momo. Bem, prepara a Momo agora da tarde. Boa noite, 67, sim. Pode copiar? Acião. Forjado Brasília, 360, recorda pista 10, saída Arvor, após Arvor Elefant. Controle 129, decimal 45, transporte 5096. 360, recorda na 10, na Arvor Elefant, 2945, 5016. Boa noite, 67. Boa noite, 67, para o Fibre, excelente. Pronto, puxe. Autoridade, Jack Tax. Autorizado. 4089, na escuta para cópia. Ah, possível, siga. Autorizado Vitória, nível 340, roda pista 10, saída da El, após da El Lida, após Lida Ildes, Ildes intercepta o Brisco 50 e segue, conforme o plano. Controle 129, decimal 45, transponda 5012. Autorizado 340 para Vitória, descida da El Leda, Leda e eu, e estamos do atleta pelo 87. 12945 é o controle, e o transporte 5012. Correto 409, chama para o flashback. Câmara aí. Trip, Trip 5447, quanto copo? 34. Autorizado barreira, nível 200, roda pista 10. Primeira curva à esquerda, cumpre o da saída Momo. Após a posição Momo, voa direto destino. Controle 129, decimal 45, transponda 5020. Bom dia. Decola da pista 10, primeira esquerda, sai na Momo. Após Momo, direto destino. Controle 129, 45, transponda 5020. 5020. Correto, 5020 no transponder e controle 129, decimal 45, 2945. 129, 45. Correto, tripção para o feedback, acionamento. Alô, boa tarde, 3290, lembrando que você escuta. Boa tarde, 3290, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, né, 3290. Pega o tango de base para a final, está embaixo, checado. Alfa Tango, tráfego avistado, tem nível pouso, pista 17, o vento 170 graus, 099. Tango, tango. Texto 9867, nós temos a porta 1, uma centena. 7 pessoas. 3050 Campinas. Com 200 orelhas a bordo, siga vindo para o ponto de espera lá, 1895, ajuste padrão, morro gol. Beleza, amigo, só com o piloto, uma centena. Muito obrigado. Sim, uma centena. Então, 200 orelhas, tá certo. Alfa Tango Tango, só 06, prossegue para 5. Frente ao lugar direito, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Torre, muito boa tarde. Boa tarde, minha sétima, que era própria. Autorizado a manter pistola 0, conheço a autorizada minha ida com a pistola 0, vento 130 graus, 089, voo 1867. Ainda com a dona, quero mandar aqui na frente, obrigado. Voo 1867, decolada 08, controle 129, decimal 45, boa tarde. 3945, obrigado, uma boa. concessionamento 35367. Posicionamento push trip. Afirma, posiciona. Ciência autorizado, chama táxi. Chama táxi. Salvador, passarei 2230. Diga, passarei. Repetitivo para conquista. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, corrigindo, nível 180. Escola da pista 10, saída arbor, após arbor direto. Controle 129.45, transponda 5044. Ok, então foi entendido 180, arbor, DCT. Aciona 5044, controle de saída é o... Poderia confirmar o controle de saída, senhor? Agora opere em 129.45, controle, sempre para pushback, acionamento, passarela. 2945. Alô, Salvador, muito boa tarde, é o 3193, com a Mike, autorização para o Galeão. Passarela 3193, prepara a DAE, aguarde chamada. Tá, eu guardo. Felipe, siga a viainha para o ponto de espera. Quando lá 1895, ajuste o padrão, bom voo. Galeão, nível 360, metal da pista 10, saída da El, após da El, Leda, após Leda Bridge, e Bridge interceptando em forma Zulu 10, e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 129.45, responda 5025. Afirmativo, então autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, a da El, Leda Bridge, após Zulu 10, e após conforme plano. Controle 19945, transponda 5025, da 3193. 3193 confirmando a frequência do controle, 129.45, chama para pushback acionamento. 129.45, chama lá, da 3193. cima. Salvador, boa tarde, JT32 16, com informação mais, localização para Fortaleza. JT32 16, pronto cópia? Tá pronto cópia. Autorizado Fortaleza, nível 370, fora da pista 10, saída Momo, transição Frutico. Interceptório Fomo Zulu 9, sai conforme plano. Controle 129, decimal 45, transponde 5041. Controle para 32 no momento, autorizado Fortaleza no nível 370, via Presulu 9, decola da 10, saída Momo, transição Froti, controle 12945, transponde 5041. Correto, está sendo para subaxamento. Camará. Novo quilo uísque, corredor forte, corredor chefe. Segue a 1.000 pés no corredor forte, decola da pista 17, primeira curva esquerda. Controle 129, decimal 45, transponda 0196. Luiz, escutejamento correto, chame a torre, 1895 para acionamento, ajuste padrão. Lima, Juliette, a parte final, curta da O7. O trip 5367 decolou ao Zulu 8, controle 129.45. 12945, trip 5367, boa tarde. Boa. Wilson, nós chamamos táxi, bravo que Luiz. Prossiga, Ju. Acho que o que manda a nossa aerobia vai ser pro 50, né? Afirmo. Obrigado. Circuito de tráfego, 1.500 pés, acione no transponder 0132, torre para em 1895, controle 129, decimal 45, pistão no zero. Lima, Lima, Juliette, tem livre curso pistão na 7, vento no 5, 0 graus, 079. Livre pouso, Lima, Lima, Juliette. suporte na interseção, acho que o Bravo que lide. Certo, está pronto para o ataque. 5-4 a bordo. 4 horas e 50 de autonomia, alterna para a Índia. 5447, siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá 1895, a torre ajuste 1012 agora. Bom louco. É, pode esperar. Lima, Lima, Juliette, no solo aos 2-2, segue para qual pátio? Gente livre à direita, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Sete, aproximando para espera. Cruzada linha decolar, pista 1-0, vento 180 graus, 099, o trip 5447. Salvador, boa tarde, Azul 4463, cliente da Mike, 180 para Ilhéus. Azul 4463, autorizado para Ilhéus, nível 180, decolagem da pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Leda direto. Controle 129, decimal 45, transfer 5552. Autorizado 180 para Ilhéus, decolagem da 110, da EL Leda, depois. Correto, 4463, chamar a pushback da ferramenta. Amanhã, 6141, em livre pouso pista 90, vento 180 graus, 89. Livre pouso pista 90, aqui na 6141. Flip 5447, decolado 225, controle 129.45. Controle 129, 45. Botão 3193, na posição 3 para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, tem chamado táxi. Chamado para o táxi, 3193. Salvador, P3296, posição 6, para o que pega essa nome. Eu 132, o nome é autorizado, pushback, acionamento de Chimitax. Tomara para o TAC, 132, seu nome é. Para. Para o táxi passarela 2230, 46 a bordo, 3:50, alternando Salvador. Passarela 2230, siga como número 2 no táxi, após o Marília, o pushback agora, estando no ponto de espera 1895 a 2012. Gente. Solo Azul 4089, solicita acionamento na posição posterior do pushback. Sente do acionamento, chame pro push, Azul. Baixar na posição, chame. Tá na final, visual da aeronave à frente. Ciente, 35240, continua a aproximação. Guarda para levantar no pouso. Guarda, Azul. Bravo, tu me escopiou? Uno 41, nosso solo 28, nível direita, 121, decimal 9. Boa tarde. 219, boa tarde. Azul 4089. 0 pushback, chame para o táxi azul. Bravo aqui, Luiz. Juliette. Portão C. Alfa Juliette, portão C. 61, 41. Torre Salvador, sinal 6-9-5, passando o stand. Poxa, né? 6315, continue a aproximação, agora introdução de pouso. Aproximação, agora introdução de pouso, 3193 para o táxi com 84 a bordo, alternando Campinas com 4 horas. 3193, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1002, bom voo. Via Índia no ponto de espera 1895, 1002, tá 3193. Negativo, 5240, tá pousando. Gente, no solo 30, nível direito, 121, decimal 9, boa. Direito 29, boa. Xa Chinem 6315, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 099. Ativo isso, pouso, pista 10395. Tiro para a parte 3 do ar. Chegou claro. Eu vi aquilo para a parte 3, triplo. E aquilo, parte 3, obrigado, por esse papel. Bravo, que Luiz, que atento à esquerda de turbulência do Airbus, aproximação para 1-0, está autorizado decolagem pistão no 7, vento 190 graus, 1-0. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, decolada pista 10, saída da EL após Daniel Lida, após Lida Bridge. Bridge interceptar informe Zulu na meia, segue até Bravo até Zulu, após conforme a rota. Controle 129 decimal 45, transponda 5052. Guarulhos, o 340 está autorizado, decola da 10 à direita, Tataé, Oleida, Bridge, o Zulu 16, rota do próximo. 2945 ao controle, transponda 5052. Vai chamar quando tiver pronto com pushback no 4-3805. Gente, 3805, correto. Para o táxi 3206 com 147 a bordo, autonomia de 4 horas e 35 alternas, 1 pessoa. 32, 16, siga a Índia para o ponto de espera. Fundo lá 1895, ajuste 12, bom voo. 12, ele está aqui via Índia, ponto de espera 3895, 3206. 3193. Paulo, Salvador, 6315, Libranes na alta. Marcenário 6313, 6315, corrija. Siga via Alfa, e após a chance da Juliette. Alfa, 6315. Imediato, reporte livrando, evite sobrevoo sobre a base aérea, reporte livrando este da 1-0. Siga o Marília para o ponto de espera, quando lá 1895-1012. Seguinte, Bravo que Luiz, que aguarde transferência de comunicação. Tá 3193, autorizado decolar, pistão na 0, vento 170 graus, 1-0. Nós informa o tráfego, aeronave de pequeno porte, em rua noroeste, não interfere com sua decolagem. Decolagem, tá 3. 1-9-3. Bravo que Luiz, controle 1-2-9, decimal 4-5. Controle, Bravo que Luiz. Controle 1-2-9, decimal 4-5. Passarito 2-2-0, tá pronto? Bom dia, estamos prontos. Ali mantém pistão 0. Ali mantém. Após Índia para o ponto de espera, quando lá a torre 1895,